Aeronave no reboque ao solo. Positivo, Mike Alfa Sierra, parqueado na posição número 12, bom dia, obrigado. Sim, estou 3170 Juliette para o gate 07. Juliette 7, 3170, obrigado. final da 10, azul 6908. Azul 908, emissor 118, decimal 612. 186, azul 6908, boa noite. Composto. Salvador, boa noite, azul 6908, estabilizado no X-ray 10. 16908, tráfego adaptado, autorizado por pisco no zero, vento 1900 grau 059. Autorizado pouso, pistão no zero, azul 6908. Salvador, é o 3520, bom dia. 3520, bom dia. Controle Salvador. Sendo identificação dessa via chegada, bom L1 para o nível de voo 050, ajuste ao centro no 014. Autorizado direto do Nantan 3520. Para o 050.142. Azul 6908, solo a 16, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo Pote 3. Alfa, Kilo Pote 3, azul 6908, boa noite. Boa noite. confirmar a posição para azul 6908. Aqui eu tenho a 3 Lima, azul 6908. Gente, graças. Usar o autorizador. Gente. Está autorizada ao desvio e está autorizada a fazer um procedimento LSXY0, desça para 2 ampés, altimetro 1-0-4, reporte visual conquista. Os desvios e o procedimento, retornará visual conquista e está aplicado no LSXY0. Controle, bom dia, Gol 1592, controle Salvador, sem identificação, não foi ver chegada, bom médio 1, falando de voo 050, ajuste ao centro 0 no 4. 192, autorizado Recife, via Pedro Lomo 7, o nível 370. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajá, Maracaju, 5146 transponder, 119.8, controle Salvador. O 192 correto, reporte pronto, pushback sanamento. Localizador visual com a pista, alta 3520. 3520, chama em torre 118, décimo 62, até já. Gol 1592, está autorizado a final do procedimento LSX8X10, está fora 2 no 10, altimetrando no 0 no 4. Livre da restrição vertical em estado, reporte visual com a pista. Salvador, muito boa noite, TAM 3520, estabilizado em LSX3 da 10. TAM 3520, autorizado com pistola 0, vento no 00 grau 049, o ajuste é o tímetro no 04. Certo as condições, autorizado o Bozo 10, TAM 3520. Sim, desejado, Paulo Alves. 3-2, libera direita, táxi de alta, patrão, presidente. A senhora compreendeu, livrando direita, táxi alfa. Reporte antes da Juliette, eu tenho 3520. Reporte antes da Juliette, para a senhora, 3520. A estrada acabou de informar o portão, é o 05 para 3520, prossegue até o 05 via Juliette. Alfa, Juliette, para 05, 3520. Localizador avistando, gol no 592. Gol 1592, chame torre 118, décima meia dúzia de um pouco. Obrigado, bom trabalho. Só aí, boa noite, gol 1592. 1592, tráfego avistado, autorizado pouso, pisco no 0, metro 090 graus, 049, o ajuste no 014. 1014, confirmando livre pouso? Afirmo, autorizado pouso, pisco no 0, gol 1592. 1592, livre pouso, no 0014. Romo 592, solo ao 38, libera direito, taxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3? Afirmo. Ou 1192, autorizado para estacionamento, você pode pronto táxi. Autorizado para eu tenho aqui a Uno Romeo. Bandeira, na escuta do Avianca Alfa Vítor Uniforme. Salvador, bom dia, né? Escuta do Avianca Alfa Vítor Uniforme. Prossiga. Aguarda mais alguns minutos para que o táxi vai manter a posição. Ok, sim, chegou o 1192, reporte pronto. É possível também a gente iniciar o táxi e aguardar no ponto de espera, se não for atrapalhar o tráfego. Pode, está autorizado, Gol 192, prosseguir até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Confirme apenas os dados para abrir a autonomia alternativa. Temos 34, 3 horas e 50 de autonomia, alterna material, 134 a bordo, devido à chuva. Eficiente, Gol 192, táxi autorizado via parte 1, Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajuste altímetro no 014. Parte 1, Índia, ponto de espera no 014, Gol 1. Alfa Vitor de Campo, força, escuta do Alfa Vitor. Luna 172, bom dia, sem identificação, desse nível de voo 050, voe na prioridade TAP. torre eu vou no 92. Possível? São vento. Vento agora 070 graus, 629. Gerente, conto do 592. Temos? Sim, poderia só me informar qual foi o pico de vento que deu no início da chuva aí, não? Foi 149. Ah, muito obrigado, hein? É isso mesmo. Gol 1192. 1192, autorizado, alinhagem de colapso, zona 0, vento 050 graus, 629. Aposte no custo localizador. Quando 192, eu falei. A gente não Onaina 10. Boa noite, Skokie Dentro de Saint Flat Level 050. Fly heading tab position. Estava muito chiado. 2/2. Gol 1192, decolou ao 53, chama o controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, 92. Foi uma chuva bem leve pelo campo, ok? Fiquei ciente, gol 1192, grato pela informação. 1192, decolado. Gol 1192, contato Ryan decolagem, suba... Eu te voo 370, passando 2000 pés, eu vou direto na proa de Jamo. 2000, chama com o Alão 92. Eu já pensava mandar por 10 milhas para o 080, ok? Sente livre de dias, repete quando possível já para o Arjão, ou no 192. Voltará, 92. O 992, após Jesus, está autorizado para na prova de Aracaju. Sim, após Jesus, Aracaju, 92, tá bom. Jogou no 192. O 192 copiado. Proportional 1910, descent 2,000 feet, altimetry 1013. 1013, descent para 2,000 feet. Ou 1192, chame centro Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. No 1192, controle? Desculpa, controle, alguém entendeu? 1685, 2545. Desenvolvimento correto, bom voo. Obrigado. Argentina 1910, confirme o equipe de speed. 280. Roger, reduce speed to 30 knots. Reduce it to speed 230 knots, Argentina 1910. Abriu 1172 completo, Sami Torre 1.8.6, vamos pôr. Ajuste altímetro no 03, reporte visual com o campo. Seu local, no momento não, voo 172. Choveu há uns 10 minutos atrás.